E já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? E quando eu tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, ou não tem nada a ver com a nossa vida. É melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo. É melhor terminar, não tem mais arrepio. E café e amor são duas coisas que não servem frio. Mandar aquele abraço, meu parceiro Riquinho Show Produções, Dentes Produções, Doni Acidez, o Moral de Alagoinhas. Vamos junto, bora! Quando cê sorri, o motivo não é mais eu. E quando eu tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida, ou não tem nada a ver com a nossa vida. É melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. É melhor terminar. Amém.